Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalhou comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ao meu Brasil, tô chegando! Eu e o mês de setembro. É, rapaz, já tô vendo ali a portinha aberta do mês de setembro, que vem a primavera e tomara que traga chuva. Porque o trem tá feio, viu? Nossa senhora, uma poeira, uma sicura, eu bebo água o dia inteiro, fico gravando aqui o programa, tomando água, começo a falar, dá uma coceira na garganta, tem hora que eu custo a terminar de falar aqui pra tomar um golinho d'água, viu? O trem tá feio demais da conta. A discoteca do Cleitão traz hoje pela primeira vez a dupla João Marcos e Fernando. A faculdade da música traz a grande mestra, a grande professora Fátima Leão. A frase irretocável e muito verdadeira é da sabedoria popular. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo número 7. A dica: mitos e verdades sobre o auxílio reclusão. A internet virou uma terra de ninguém. Cada um fala o que quer e as pessoas não se preocupam muito em confirmar a veracidade das informações, não. Qualquer absurdo que recebe já vai passando para frente como se fosse verdade. E esse mitos e verdades sobre o auxílio reclusão veio para esclarecer esse fato, né? Daqui a pouquinho vocês vão saber o que é isso. 50 anos da Jovem Guarda, eu agora vou voar na direção do passado. Se você quiser, você pode embarcar comigo. Porque essa música, eu funguei muito cangote de moça, dançando, meu tempo de adolescente, de aborrecente. Quando eu era menino pequeno lá no Coromandel, é verdade. E hoje vai estrear um quadro no nosso programa: A Saudade que Ficou. O professor Júlio César Rezende vai produzir toda terça e toda quinta-feira esse quadro, focalizando um artista que já subiu para o andar de cima, né? Então hoje vai ser estreia do quadro A Saudade que Ficou. Daqui a pouquinho você vai saber quem foi que já foi para o andar de cima. Eu começo trazendo aí, eles estão de volta, os irmãos Bob Robson, Basta. Basta pra nós dois, um sonho que ficar pra depois. Mudanças, o que aconteceu? No espelho eu olho e vejo que não sou mais eu. Basta pra nós dois, lembranças que ficaram no ar. Sentimentos apagados, não vou apontar culpados. Cada um fica do seu próprio lado. É hora de buscar sentidos e respostas. Pra quem me perguntar, vou falar. Vou falar e inventar mentiras pra mim. Existiu e que o meu beijo nem sentiu. Foi ilusão te amar. Isso tem que terminar. Basta. Sentidos e respostas. Pra quem me perguntar, vou falar.

principalmente a turma lá da Canabrava FM, que transmite o programa Cleiton Aguiar. Esse aqui foi quando ele se separou do milionário, passou 3 anos cantando sozinho e gravou em 1992, José Rico, Quero Ver Aquele Que Não Chora. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Perde a coisa mais querida. Solidão é bicho que apavora. Destruindo às vezes uma vida. Quero ver aquele que não chora. Ao ver o seu amor em outros braços, vivo a chorar, destino cruel, não tenho solução. Vivo a buscar, sem encontrar paz para o meu coração. Sempre que estás ao meu lado, é tudo tão lindo. Breves momentos que a vida contigo me dá. Quem me ver assim sorrindo, feliz e cantando, não imagina que eu amanhã vou chorar. Mata-me se tu quiseres, mas não me maltrate. Tenho razões pra odiar-te, mas só sei te amar. Ao meu lado é tudo tão lindo. Breves momentos que a vida contigo me dá. Quem me ver assim sorrindo, feliz e cantando, não imagina que eu amanhã vou chorar. Mata-me se tu quiseres, mas não me maltrates. Tenho razões pra odiar-te, mas só sei te amar. A mais bela voz que a música sertaneja do Brasil conheceu, José Rico, Quero Ver Aquele Que Não Chora. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai de não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que é produtor de eventos de qualquer lugar do Brasil, anote esse telefone que pode ser muito útil para você. Você faz a festa, quando chega na hora de fazer o contato com os artistas, vem a dificuldade, né? E aí entra no meio um bando de picareta e a coisa fica custosa. Mas eu vou te dar um telefone, o 61 99813601.

fala pra ela que o fim de semana foi o melhor da sua vida. E voltou a sorrir porque tava sem mim. Faz elas acreditarem que era de dó e ainda tava comigo. E eu sempre fui um cara chato que nem sabe como tava do meu lado. E a gente foi no motel ontem, que cê não conta, e cê não conta. E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta. Que ainda chora escondida, e cê não conta, e cê não conta. Que pediu pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta. Que a gente foi no motel ontem, e cê não conta, e cê não conta. E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta. Que ainda chora escondida, e cê não conta. Que pediu pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta. Porque você não conta. Bruno Marrone, isso você não conta. Tem muita coisa que a gente não conta. Se contar, dá uma confusão, dá um rolo danado. Estreia hoje no programa A Saudade Que Ficou, produção do professor Júlio César Rezende, que mora em Patos de Minas, mas que colabora com o nosso programa já há muito tempo. Esse quadro visa contar a história de alguém que já partiu para o andar de cima e mostrar alguma música dessa pessoa, dessa dupla, desse conjunto. A estreia de hoje nós vamos trazer o cantor e compositor Márcio Augusto Antonucci, que fez grande sucesso nos anos 60, ao lado do seu irmão Ronald Antonucci, com a dupla Os VIPs. Grande sucesso da Jovem Guarda, faleceu no dia 20 de janeiro de 2014, aos 68 anos, em um hospital de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde estava internado por causa de uma pneumonia. A doença evoluiu para um quadro de infecção generalizada. Vamos recordar um grande sucesso da dupla gravada em 1967, Os VIPs, Faça Alguma Coisa Pelo Nosso Amor. Faça alguma coisa pelo nosso amor. Não deixe a saudade nele acontecer. Não deixe que nenhum de nós venha sofrer. Faça alguma coisa pelo nosso amor. Não deixe de pensar nem um minuto em mim. E pensa que não existe um outro amor assim. Se por acaso alguém tentar nos separar, faça alguma coisa pelo nosso amor. Quando a distância estiver nos separando, pensa que em você, meu bem, eu estarei pensando. Morrendo de saudade com vontade de voltar, não há nada pior que de você me separar. Faça alguma coisa pelo nosso amor. Ele necessita de você e de mim. Por isso, meu amor, me ame sempre assim. Faça alguma coisa pelo nosso amor. Faça alguma coisa pelo nosso amor. Separando, pensa que em você, meu bem, eu estarei pensando. Morrendo de saudade com vontade de voltar. Não há nada pior que de você me separar. Faça alguma coisa pelo nosso amor. Pois ele necessita de você e de mim. Por isso, meu amor, me ame sempre assim. Faça alguma coisa. coisa pelo nosso amor. Faça alguma coisa pelo nosso amor. Faça alguma coisa pelo nosso amor. Você curtiu aí A Saudade Que Ficou, os VIPs? Faça alguma coisa pelo nosso amor. Na próxima quinta-feira tem mais do quadro A Saudade Que Ficou. No próximo bloco tem Erasmo Carlos, César Menotti e Fabiano e a música nova de Cristiano Neves. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Brasil está comemorando 50 anos da Jovem Guarda, um importante movimento musical que nasceu em 1965, em agosto de 1965, nas tardes da TV Record de São Paulo, aos domingos. Era um programa ao vivo, transmitido ao vivo, e era uma loucura. O auditório ficava lotado, a mulherada ensandecida, pulava em cima do palco, rasgava a roupa da turma. Realmente foi um sucesso extraordinário. E esses meninos trouxeram um novo jeito de vestir, de falar. É uma brasa, mora. É, rapaz, tinha as gírias da época, né? E eu vou recordar agora um dos comandantes do Jovem Guarda, o tremendão Erasmo Carlos, uma música romântica que fez muito sucesso, A Carta. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpes meus errinhos, por favor, nas frases desta carta que é uma prova de afeição. Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás resposta imediata me chamando de meu bem. Porém o que me importa é confessar-te uma vez mais: não sei amar na vida mais ninguém. Tanto tempo faz que li no teu olhar a vida cor-de-rosa que eu sonhava. E guardo a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar por ti não reparei que tu tiveste só entusiasmo. E para terminar, amor, assinarei do sempre, sempre teu Erasmo. A vida cor-de-rosa que eu sonhava. E guardo a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar por ti não reparei que tu tiveste só entusiasmo. E para terminar, amor, assinarei do sempre, sempre teu Erasmo. Do sempre, sempre teu Erasmo.

Posso o sol brilhar até de noite se você me pedir. Em pleno meio-dia faço a lua surgir. Eu viro o mundo pelo avesso pra ficar com você. Eu faço cair neve em Fortaleza, não duvide de mim. O sertão virar Veneza, acredite que sim. Invento qualquer maluquice pra ficar com você. Faço chover milhões de flores pra te agradar. Boto uma escola na avenida pra te homenagear. No ritmo do clima desta louca paixão, um eu te amo bem gigante, escrevo no céu. Coloco a linha do horizonte num carretel. É tanto amor que extravasa minha imaginação. De cabeça, corpo e coração, eu me entrego, eu vivo essa paixão. Te amar é sentir ter o mundo na palma da mão. É meu juiz, obedeço a tudo que ele diz. Eu posso estar louco, admito, mas estou feliz. De cabeça, corpo e coração, eu me entrego, eu vivo essa paixão. Te amar é sentir ter o mundo na palma da mão. O amor decide, é meu juiz. Obedeço a tudo que ele diz. Eu posso estar louco, admito, mas estou feliz. Esse é o novo sucesso do Cristiano Neves, Pra Ficar Com Você. Esse rapaz vem conquistando o público a cada dia, né? Ele faz o maior sucesso no norte do Nordeste e na região centro-oeste. Ele vem a Brasília pelo menos 4-5 vezes por ano e lota todas as casas por onde ele passa, né? Se você quiser levar o Cristiano Neves aí na sua cidade, é só ligar 61998136601. No próximo bloco, a dica do programa de hoje, mitos e verdades sobre o auxílio reclusão. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A internet é um veículo fantástico, né? Você tem informações, mas é um veículo perigoso, porque nem sempre as informações são corretas. Né? Sempre tem aqueles cabeça de boi que bota lá coisas mentirosas, outros por desconhecimento, outros por má fé mesmo, né? E um dos assuntos que vira e mexe, chega na rede social e todo mundo esculhamba, xinga e tal, etc., como se fosse uma verdade, e não é verdade. Em parte é verdade, mas é o seguinte, é a questão do auxílio reclusão. Coloca-se na internet que todo preso no Brasil tem direito a ganhar 900, 1000 reais e tal, e todo mundo fica indignado, porque o sujeito mata uma pessoa, né? Pelo que está na internet, mata uma pessoa, vai para a cadeia, a família do assassino recebe, a família da vítima não recebe, mas não é assim. Para uma pessoa ter direito ao auxílio reclusão, deve ser contribuinte do INSS. Ou seja, a pessoa deve trabalhar e contribuir para a Previdência Social. Um criminoso de carreira, um assaltante, um traficante, não tem emprego lícito e não contribui com o INSS. E assim, esses criminosos não têm direito ao benefício. Mas imagine você que é um trabalhador. De repente, por um percalço da vida, você atropela alguém, mata, ou você numa discussão, num momento impensado, você atira em alguém, dá uma cacetada, uma facada em alguém e mata. Você não é um bandido, você é uma pessoa que no momento difícil, no momento infeliz da sua vida, praticou um crime. Aí sim, se você for um contribuinte do INSS, você tem direito de que a sua família possa receber o proporcional ao que você contribuiu, né, durante o tempo em que você estiver na cadeia. Então é assim, não é verdade que todos têm direito. O auxílio reclusão é para alguém, uma pessoa que não seja um bandido contumaz, que no momento de uma briga de trânsito, um momento de embriaguez, uma cabeça quente por causa de um chifre, um trem desse aí, tá, etc., acaba matando alguém e vai parar numa cadeia. Se você é contribuinte do INSS e tem esses requisitos, a sua família tem direito a receber o benefício e não ficando totalmente desamparada durante o tempo em que o detento que for arrimo de família permanecer na cadeia. Então isso é para esclarecer que essa é uma das inverdades que circula aí pela internet. Eu vou atender um pedido agora do meu amigo Afonso, Afonso Mendes, da Fazenda Taboado. Ele curte o nosso programa pela Beira Rio FM, lá de São Francisco, nas Minas Gerais. Do meu amigo Zé dos Passos e da Dona Conceição. Afonso, esse aqui é freguês. Todo dia, as vacas lá, já quando ele atrasa, a vaca fala assim: Afonso, você não vai ligar o rádio? O Afonso pediu e eu vou trazer. A dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco, Rei do Laço. Companheirada, não sou bandoleiro, isto é meu jeito, não é convencimento. Eu só proseio com a moreninha, ai se o velho dá o consentimento. Por essas bandas sou desconhecido, me dá licença que eu já me apresento. Sou boiadeiro bem desde pequeno, levanto cedo e amonto no bairro. Meu ponche verde rebateu sereno, subo a campina derrubando orvalho. Eu sou peão do regime antigo, pros meus amigos nunca dei trabalho. Não tenho vício, não gosto de jogo, não levo em surto e nem passo em atalho. Por uma moça já cerremos fogo, foi num fandango e derrubemos o aio. Tenho inimigo, mas não tenho mágoa, não bebo água que roda o cascaio. Sou boiadeiro, venho lá da serra, de outra banda lá de Piedade. Não é insulto que eu arrasto a espora, isso é mania da minha vaidade. Sou conhecido como o rei do laço, por onde eu passo deixo uma saudade. Tonico e Tinoco, Rei do Laço. Essa dupla é de Brasília e está fazendo o maior sucesso por aqui. Boni e Beluco, Conversa de Cigana. A que ponto chega o desespero de um homem quando está apaixonado, senhores? Vamos que vamos. Acreditei nessa conversa de cigana, nem quem traz de volta em três dias quem se ama. Mas eu no desespero abandonado fui me consultar. Liguei no telefone do panfleto que eu achei, marquei pras 4:30 numa tenda eu entrei. Eu nem acreditava onde eu tava, mas já tava lá. Não disse uma palavra, ela já leu a minha vida. Contou cada detalhe que eu passei com essa bandida e disse assim: pode ficar tranquilo que ela vai te procurar. As cartas estão dizendo que em três dias vai voltar. Se não acontecer o que elas dizem, nem precisa me pagar. Agora eu tô aqui pra te pagar em dobro em menos de três dias. Voltou pra mim de novo, tá bem melhor que antes. Diz aí o que a senhora fez, pago outra vez. Eu vou lhe indicar pros 4 ou 5 amigos que não saem do bar, bebendo e deprimidos por causa dessa tal de mulherada que a gente ama. Ajude eles também, cigana. Segura, menina. Eu nunca acreditei nessa conversa de cigana. Nem quem traz de volta entre dias quem se ama. Mas eu no desespero abandonado fui me consultar. Liguei no telefone do panfleto que eu achei. Marquei pras 4:30 numa tenda eu entrei. Eu nem acreditava onde eu tava, mas já tava lá. Não disse uma palavra, ela já leu a minha vida. Contou cada detalhe que eu passei com essa bandida e disse assim: pode ficar tranquilo que ela vai te procurar. As cartas estão dizendo que em 3 dias vai voltar. Se não acontecer o que elas dizem, nem precisa me pagar. Agora eu tô aqui pra te pagar em dobro em menos de 3 dias. Voltou pra mim de novo, tá bem melhor que antes. Diz aí o que a senhora fez, pago outra vez. Eu vou lhe indicar pros 4 ou 5 amigos que não saem do bar, bebendo e deprimidos por causa dessa tal de mulherada que a gente ama. Ajude eles também, cigana. Segura aí. Agora eu tô aqui pra te pagar em dobro em menos de 3 dias. Voltou pra mim de novo, tá bem melhor que antes. Diz aí o que a senhora fez, pago outra vez. Eu vou lhe indicar pros 4 ou 5 amigos que não saem do bar, bebendo e deprimidos por causa dessa tal de mulherada que a gente ama. Ajude eles também, cigana. Anima! Boni Beluco, conversa de cigana. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Alô, meus amigos de Goiânia e de toda a região, o pessoal aí de Aparecida de Goiânia, onde o nosso programa passa na Primavera FM, o pessoal aí de Senador Canedo. No próximo sábado, dia 29, Eliane e Samuel estarão se apresentando em Goiânia num grande show em praça pública. É uma promoção da TV Record, do programa Balanço Geral da TV Record de Goiânia. É um evento que acontece ao ar livre. Vocês que moram por aí, é só acompanhar pela TV Record, que vai sair uma chamada anunciando, pra você saber onde é. Vai ser à tarde, por volta de 1 hora, né? E vocês estão convidados a encontrar com a gente. Eu vou estar presente também para apresentar ao povo de Goiás ao vivo essa dupla extraordinária chamada Eliane e Samuel, que tem uma música que está fazendo aí o maior sucesso. Aniversariando hoje, Luiz Araújo, Maria Aparecida Vieira Borges, Valdirene Santana, Silvia Helena Guimarães, minha amiga Silvinha, aqui de Planaltina, do Distrito Federal, Zuminho Oliveira, Godofredo Costa, Elton Rodrigo, Ailton Ramos, Daniele Vasconcelos, Natália Dourado, Adriana Flor, Tatiane Cristina e a minha querida amiga Márcia Lima, esposa do grande jornalista e analista político, o Riela, né? Então, parabéns para todos vocês, muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. E eu vou pedir a oração de hoje também. Quando eu gravava esse programa, foi na última sexta-feira, no dia 21 de agosto de 2015, eu fiquei sabendo do falecimento de uma pessoa querida, de um primo em primeiro grau, Dr. Lúcio Botelho. Ele morava no Rio de Janeiro, um brilhante engenheiro, ele trabalhava na construção de barragens de hidrelétrica. Um homem brilhante, estudioso, né? Camarada que dedicou a vida inteira à sua profissão e que faleceu, passou mal em casa, ligou para sua namorada, quando ela chegou lá ele já estava morto, não havia mais nada o que fazer. O fato é o seguinte: Deus precisou dele e quando precisa não adianta, né? Nada cerca. Eu só peço a Deus que receba o Dr. Lúcio aí e que dê a ele uma acolhida e também a sua família o conforto, né? Deus sabe o que faz, muito embora a gente tenha muita dificuldade de aceitar quando a hora chega, principalmente quando chega mais perto da gente, né? Eu vou pedir à minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo número 7,

e a menina dos meus olhos está perdida na curva do amor. Quero perguntas pras minhas respostas. Sol e beijar a lua, viagem sem fim. Aguiar cantou do Carlinha Aguiar, Solidão. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Belmonte Amaraí, Garça Maguari. Garça Maguari, eu vivo assim alegre desde aquela tarde que te conheci. Lá no Pantanal, perto de um casebre, olhastes pra mim e eu me comovi. Ave sertaneja, tua cor cinzenta lembra minha vida cheia de aventura. A fúria do vento teu corpo sustenta e tu vais sumindo nas brancas alturas. Existe na vida, entre muitas pessoas, formosa mulher, a mais linda entre mil. Garça Maguari, quando alegre voa, vejo a flor morena, formosa e gentil. Garça Maguari, voa com vento, sem deixar vestígio no horizonte azul. A mulher que vive no meu pensamento, guarda meu carinho nas terras do sul. Relembrando Goiá, Belmonte Amaraí, Garça Maguari, para Renata Rezende de Farias, minha conterrânea de Coromandel, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Renata, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Um grande abraço aos meus conterrâneos de Coromandel, aos meus amigos de toda a região do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro, que estão tendo a opção de ouvir o nosso programa agora também, pela Super 95 FM de Coromandel. Ali na região, lá em Abadia dos Dourados, Ativa FM, da minha amiga Ângela, apresenta o nosso programa às 11 horas da manhã. Em Dourado Quara, a Integração FM do Fabiano e da Patrícia também passam o meu programa. Então, muitas cidades da região ali transmitem. Lá em Três Ranchos, tem a Rádio Lago Azul FM também, que transmite o nosso programa. Né? Muitas cidades ali da região, Paracatu tem a Boa Vista FM, que transmitem o programa Cleiton Aguiar. E se na sua cidade, você que me ouve pela internet, tiver alguma rádio interessada em passar o programa, não paga nada, não precisa falar com ninguém. É só entrar no site radioestudiobrasil.com.br, radioestudiobrasil.com.br, fazer o seu cadastro, receber uma senha, baixar o programa e fazer parte do maior sistema de comunicação em rádio do Brasil. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular e é uma verdade irretocável. Se você quiser mudar o mundo, mude enquanto está solteiro, porque depois de casado, você não consegue mudar nem o canal da televisão da sua casa. Essa é verdade, né? Se você quiser mudar o mundo, mude enquanto está solteiro, porque depois que você casar, você não consegue mudar nem o canal da televisão da sua casa. Essa é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para João Marcos e Fernando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que me acompanha no rádio pode me ver também na televisão com o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, que você pode me assistir pela TV Oi, no canal 10, na Claro TV, canal 13, na Sky 175, na TV Vivo 237, na GVT 248, na CTBC 714, pelas parabólicas e também em tempo real no site rbtv.com.br. Sempre entrevistas muito interessantes, né? Domingo 10 da noite pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla João Marcos e Fernando. Sofrendo eu tô. Pois é, jamais pensei que fosse acontecer comigo. Não sei se é amor demais ou se é castigo. Logo eu, um adulto bruto metido a machão, tive que pegar o meu violão pra cantar o que estou sofrendo. Na vida a gente perde e a gente ganha, às vezes bate e às vezes apanha. É paixão que machuca demais, porém só agora eu tô com a cabeça enfiada na pinga. Eu tô pensando de noite na menina. Eu tô sofrendo igual um cachorro sem dono. Ai, meu Deus, como é triste o abandono. Eu tô com a cabeça enfiada na pinga. Eu tô pensando de noite na menina. Eu tô sofrendo igual um cachorro sem dono. Ai, meu Deus, como é triste o abandono. Acontecer comigo, não sei se é amor demais ou se é castigo. Logo eu, um adulto bruto metido a machão, tive que pegar o meu violão pra cantar o que estou sofrendo. Na vida a gente perde, a gente ganha, às vezes bate e às vezes apanha. É paixão que machuca demais, por isso agora eu tô com a cabeça enfiada na pinga. Eu tô pensando de noite na menina. Eu tô A friend got um cachorro sangrando, ai. Meu Deus, como é triste o abandono, tô. Com a cabeça enviada, minha vida, eu tô. Pensando de inutinha, menina, eu tô. Se a friend got um cachorro sangrando, ai. Meu Deus, como é triste o abandono, tô. Com a cabeça enviada na pinga, eu tô. Pensando de netinha, menina, eu tô. Sofrendo igual um cachorro sem dono, ai. Meu Deus, como é triste o abandono, tô. Com a cabeça enviada na pinga, eu tô. Pensando de netinha, menina, eu tô. Sofrendo igual um cachorro sem dono, ai. Meu Deus, como é triste o abandono, tô. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo João Marcos e Fernando Sofrendo Eu Tô. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Você pode pedir também nos meus perfis de Facebook e pelo Twitter. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Já para a sala de aula vocês precisam melhorar. Você fica passando vergonha na gente, cantando ruim demais da conta. Eu vou trazer uma grande professora. Cantora e compositora do primeiro time, a Faculdade da Música apresenta a mestra Fátima Leão, Te Quero Só Pra Mim. Deslizar meu corpo,